Põe reverb aqui, põe reverb aqui, Paulinho, pra fazer abertura. Mais. Agora, com vocês, a novela Verdade. Como é feito o programa do Francisco Barbosa? No ar, ela, a novela. Vai, Maurício. Dá pra começar o raio da novela, tá difícil. Esse cara vai morrer de tanto soprar. Não vai, Maurício. Vambora. Olha, tudo sério, hein? Esta é uma novela verdade. Esta novela não foi inventada, nem teatralizada e muito menos ensaiada. Essa é uma novela verdade, vivida por todos os membros da produção do programa ai. Francisco Barbosa. Ai, ai, ai. No ar, a diária aventura da produção do Francisco Barbosa. Apresentação, Maurício Menezes. Sonorização, Paulo Roberto Palácio. Censura feita na hora, Francisco Barbosa. Financiamento, doutor Roberto Marinho. Tá certo. Ator especialmente convidado, Bruno Menezes. Participação especial, Sheila Santíssima Trindade. Maquiagem, Isabelita dos Patins. Ai, ai, ai. Imagens, a imaginação dos nossos ouvintes. Mudança de idioma, Flavinho Estadiário, show vindo de São Paulo. Nossa novela começa com Cacalo Patuí acordando. São 5 horas da manhã. Pensa que ele tá levantando pra trabalhar? Nada disso. Antes, Cacalo Patuí vai no mar pegar uma onda. Oi, acho que hoje vai dar uma onda legal, hein? O mar parece estar bom para os surfistas como a gente. Surfistas como a gente? Mas a gente quem? Quem dormiu na casa do Cacalo Patuí? Ai. Desvendamos o mistério. Quem dormiu na casa de Cacalo Patuí foi... Flavinho, estagiário que veio de São Paulo. Ai, ai, ai. Flavinho também pega onda. E Cacalo e Flavinho vão para a praia quando o sol ainda está nascendo. Quando os passarinhos ainda estão acordando e os galos ainda estão escovando os dentes. Galos escovando dentes? Para começar a cantar. E a caminho da praia, o papo dos dois é animadíssimo. Oi, numa boa, vai dar onda legal, hein? Pode escrever, vai ser legal. Aí, numa boa aí, pode escrever. Se o mar tiver legal, vai ser show, meu. Show de onda. Vamos até faltar na rádio hoje, fala aí, mano. Tá maluco, cara? Tu pirou? Tu nunca viu o Barbosa nervoso, né? Sai dessa, meu irmão. Mas tá, Cacalo, a gente diz, nego, que tu tá doente, pode escrever? Ô, cara, que ideia de jirico. Tu tá até parecendo o L. Júnior. Opa! Em outro canto da cidade, Bruno Menezes está acordando. A disposição de Bruno ao ser acordado pela mãe é impressionante. Ele pula da cama com uma vitalidade incrível. Bruninho! Bruninho, acorda, se você vai ter que ir pra rádio, meu filho. Acorda, a mãe... Bruninho. Pera aí, Bruninho, deixa eu falar. Acorda, meu filho, mamãe tá pedindo. Acorda. A mãe, pera lá, mãe, me deixa dormir mais um pouco, não enche o saco não. Que horas são? O quê? 10 pra meio-dia? Ah, tudo bem, só vou pro programa da madrugada mesmo, nem de saco não, mãe. Olha como é que você fala comigo, hein, ô. Tá peidão. Opa! Vambora! Do outro lado da cidade, em Niterói, dois integrantes da produção também estão se preparando pra vir trabalhar. De um lado, Paulo Roberto Palácio, na sua mansão com um imenso quintal cheio de gambás. Que é isso? Ô, mulher! Mulher, prende os gambás lá, mulher! Não deixa eles irem pra rua, não. Vou tomar um banho rapidinho. Cadê a minha loção contra a queda de chuquinha, mulher? Não, que isso? Ei, Adriana, cadê a Adriana? Ai, ai, ai. Ainda do outro lado da cidade, Sheila Santíssima Trindade está se preparando pra vir trabalhar. Ai, meu Deus, eu tô atrasada. Não tem que levar a Luísa na escola. Só falta a ponte estar engarrafada. Bom, se tiver, vou ter que ir a nado. No engenho de dentro, Alberto Brandão desperta de uma noite tranquila de sono. Ele sonhou com metralhadoras. Tiroteios. Sequestros e estupros. Que isso? Sonhou que os bombeiros tinham pegado fogo. Brandão teve uma noite de lindos sonhos. Ó, mulher, prepara um café caprichado aí. Antes de ir pra rádio, eu vou passar no Salgado Filho. Eu vou passar também na 999 DP. Mas, mulher, eu volto. Até já. Ai, Na Tijuca, Maurício Menezes desperta também para um novo dia. Ficou escrevendo até 6 horas da manhã. Preparou novos textos para o show, leu 19 jornais, bolou novos personagens, escreveu 4 artigos para jornais de São Paulo e dormiu abraçado com o computador. E acordou preocupado. Caramba, esse hamster aqui tá com febre. Vou pedir pro Brandão levá-lo ao Hospital Salgado Filho. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Hélio Júnior, depois de mais uma noite com o tio Ivan, está acordando para ir trabalhar. Mas antes ele tem coisas da maior importância para fazer. Eu tenho que botar mais cadeado na moto. Vou dar um polimento no meu carro. Não, vou esconder o meu som para ninguém mexer. E preocupada, a senhora mãe do Elinho o adverte. Hélio Júnior, menino, são 11 horas. Sai daqui, tio. Você vai chegar atrasado. O Barbosa vai reclamar, hein? Mas Hélio Júnior não se importa. Ele já tem uma resposta pronta. Ah, mãe, deixa que eu digo que a perimetral tá engarrafada aí. Me dá a pasta de polimento aí. E em cima da hora, Hélio Júnior fica alucinado, tentando ligar a moto. Um dos alarmes da moto está com defeito. Tá bom. Para, Eli. Que foi? Para, Paulo Roberto. A moto o quê, rapaz? A moto tem lá esse barulho, rapaz? O motor deu uma virada só. Ah, mano. Tá bom. Ele não consegue. Ah, pelo amor de Deus, que falta de paz. Falta de sossego. Vai, ele vai, não Roberto. Consegue ligar a moto e desiste. Recoloca os 14 cadeados na moto e parte pra ligar o carro. Tenta várias vezes. Até que o carro pega. Tá bom, já pegou o carro. Tá, vai, Maurício. Para! Em outro ponto da cidade, o comunicador Francisco Barbosa está em casa dormindo quando... minha linda. Que horas são, minha linda? Mas o Chiquinho está acordado, minha linda. Opa, epa, upa. Meu amor. Que fumaça é essa na sala, mon ami, bom venha? Ah, é? O Bruno colocou fogo no sofá? Ô, Bruno, vem cá imediatamente! Depois de apagar o fogo na sala, de levar o Bruno na escola, de levar a Priscila em Barra do Piraí, de levar o Chiquinho na aula de inglês, de ir na aula de informática, de voltar em casa onde esqueceu o celular, de voltar na padaria onde esqueceu a telemensagem, de voltar no posto de gasolina onde esqueceu o Chiquinho, Barbosa vai para a rádio. Ô, meu amor. Ô, minha linda. Que canalha, né? O cara é um canalha, rapaz. Tô chegando na rádio agora, meu amor. Como é que é? Ih, esqueci as calças no sofá. Ai, meu Deus. Ô, Claudinho, pede o Claudinho pra trazer, meu amor. Pede o Claudinho pra trazer minha linda. Instantes depois, todos se encontram na produção. Cacalo chega surpreso com as notícias que tomou conhecimento naquela manhã. Como é que é? Getúlio Vargas morreu mesmo? Quando foi isso, cara? Bruno entra na sala com a disposição incrível. Fui no show ontem, maneiro, cara. Cheguei em casa 6 horas da manhã, cheio de fome. Sheila chega e faz a pergunta clássica. Alguém pegou os jornais lá no setor de correspondência? Hélio Júnior adentra a produção cheio de novidades. Pô, aí, vi um carro maneiro ali, aí. Vi também uma moto maneira, aí. Pô, fiquei numa engarrafamento maneira. Ao ouvir isso tudo, Maurício tem um acesso no computador. É tudo maneiro? Tu só sabe rasgar papel e falar maneiro? Por que que tu não chegou mais cedo? Eu tô aqui sozinho fazendo tudo. Silêncio na produção. O mal-estar é geral. Maurício parece nervoso. Será que vai dar tempo de fechar o jornal dos jornais? De repente chega Barbosa. Em silêncio, tira o paletó. Sobre a mesa, coloca o celular digital, o celular analógico, 3 telemensagens, 1 radiotransmissor, 3 antenas parabólicas, 2 vídeos e um aparelho que ninguém sabe o que é. Barbosa cumprimenta todos com um cumprimento seco e pergunta para o Cacalo. Bom dia, bom velho. Alguém me ligou, mon ami? E Cacalo responde de pronto. Ligou o seu Silvio? Ligou o seu Silvio? Barbosa ouve aquilo de boca de Cacalo e diz calmamente. Fala! O que que ele tá... Consegue o texto ali, vai embora. Não interessa, bom velho. Se ele ligar de novo, diz que eu morri. Diz que eu sumi. Diga que eu viajei, bom velho, pra lua, com a Nina e com o Chiquinho. E não volto nunca mais, velhinho. Após dizer isso para Cacalo, Barbosa abre a porta e antes de deixar a sala, se vira e diz. Olha aí, produção. Tô com o celular e o telemensagem ligado, viu? Vou ali do lado e já volto. E sai da sala. O restante da produção hipoteca solidariedade a Cacalo Patuí, que acabou de ganhar uma bronca. Animal. Nesse momento, Barbosa volta na sala. Olha aqui. Posso saber de que vocês estão rindo, bons velhos, velhinhos? Nada, Barbosa. É de uma piada que o Maurício contou. Esses meninos são bobos, riem à toa. Obrigado, Sheiloca. Barbosa aproveita a deixa para comentar com o Maurício. Bom velho, não estamos pegando muito pesado nas piadas do programa, não? Ontem aquela piada do Braulio foi fogo, hein, bom velho? Vamos parar com o pum, hein, bom velho? Esse negócio do índio na mãe de nada também não, hein, bom velho? Nesse momento, Sheila dá o alerta vermelho. Gente, tá na hora. Vambora, vambora. Terminou o programa do Haroldo. Vamos descer. O tumulto é geral na redação. Ô, Bruno, vamos lá, meu. O tumulto é geral na redação. Num canto, Flavinho, estagiário, está mais ligado do que nunca. Ai. Viu essa reportagem aqui, mano? O Corinthians está quase pegando o Flamengo em número de torcedor. O Corinthians é show, meu. O Corinthians é show, meu. E descem todos para o estúdio. O programa começa cheio de alegria. Todos aqueles que são pobres costumam andar sem dinheiro. Cacalo Patuí no final do mês. Corinthians 3, Flamengo 4. Alô, amigo, alô, amiga, alô, Telerge. Meu celular não funciona. Estamos aqui para mais um programa. E é para sucesso sempre tem espaço. Tá bom, tá bom. E assim está começando mais um programa do Francisco Barbosa. Só faltou um trechinho aí no final da novela. Que trechinho, ó? Deixa eu repetir só o final da novela aqui. Que é? Que é? Cadê aqui? Ah. Vai. E assim está começando mais um programa do Francisco Barbosa. Ah, beleza. Essa pior que eu sabia, viu? Eu fico olhando esperando. Sabia, tá bom, Paulo Roberto, tá bom. Rádio Globo!